Panorama Agrícola para 22 de agosto de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, este é o Panorama Agrícola de quinta-feira de 22 de agosto, lua cheia. O ditado de hoje é: como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Na entrevista de hoje, mais gestão, EPAGRE e MDA ajudam agricultores de pequenas cooperativas. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre panificação. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para acompanhar a feijoada, é comum ter ao lado uma fruta cítrica, como laranja ou abacaxi, para cortar, digamos assim, a gordura presente no alimento. Na verdade, não há corte de gordura, mas uma melhora na digestão. O abacaxi, por exemplo, auxilia no processo digestivo devido à presença de uma enzima. E tanto a laranja como o abacaxi, por terem vitamina C, favorecem a absorção do ferro contido no feijão e nas carnes. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com a extensionista Terezinha Hartmann, da Regional de Joinville, sobre a execução do programa ou do projeto do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, chamado Mais Gestão. O que é o Mais Gestão, Terezinha, e qual o trabalho da EPAGRE aí na região norte? Na verdade, o Mais Gestão é um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é executado em Santa Catarina pela EPAGRE. Ele tem como objetivo principal promover o fortalecimento dos empreendimentos da agricultura familiar por meio da qualificação do sistema de gestão e de acesso de mercado, né? E ele trabalha com as cooperativas no sentido de fortalecer a gestão das cooperativas para a compra dos produtos da agricultura familiar para alimentação escolar. No caso, Terezinha, aí da região norte, além dessas duas cooperativas de Corupá e de Massaranduba, são as duas primeiras a aderir a esse projeto ou a outras cooperativas? Na verdade, esse projeto ele já tem determinado que em Santa Catarina tem 30 cooperativas que são incluídas no projeto. E na nossa região aqui, na UGT6, foram, na verdade, selecionadas essas duas cooperativas. Cooperativa da Agricultura Familiar de Rio Novo, Corupá, e Cooperativa de Massaranduba. Perfeito. São duas cooperativas que operam com os produtos banana, né, no município de Massaranduba, a Cooperban, e no município de Corupá, então, a Cooper Rio Novo. Basicamente só banana? Elas trabalham com banana, os produtos deles são a banana, a produção e a comercialização de banana. E no caso, o trabalho da EPAGRE de auxiliar na gestão é para que elas possam vender para a alimentação escolar? Exatamente. Na verdade, o programa Mais Gestão é um programa assim, bastante amplo, ele é ocupado de diversas tarefas, né? E, então, a EPAGRE tem o trabalho de estar acompanhando e executando todas essas tarefas a partir da mobilização, da adesão da cooperativa, o pré-diagnóstico, o diagnóstico, na verdade, que é uma tarefa que ela é composta por 259 perguntas, que trabalha toda a questão da comercialização, mercado, enfim, é um diagnóstico extremamente abrangente e aprofundado, né? A partir desse diagnóstico, a gente terá, na verdade, uma visão, um espelho da cooperativa. Em seguida, nós temos a elaboração dos planos de aprimoramento dessas cooperativas, a implantação de soluções, né, a discussão, né, e implantação de um plano. E teremos também outras tarefas que que prevê o levantamento das demandas das 7 instituições executoras no estado de Santa Catarina, que são, na verdade, os 7 municípios que recebem um volume maior de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? E fazer o cruzamento, então, desses dados, né? Entre aquilo que a cooperativa fornece, a situação da cooperativa, seus planos, cruzando com aquilo também que é necessário comprar de alimentos para alimentação nos 7 maiores municípios de Santa Catarina. Esses 7 maiores municípios compradores, você tem a relação deles, Terezinha? Sim, na verdade os 7 são as entidades executoras, Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina, que na verdade detém 43% dos recursos que vem do Fundo Nacional. Nós temos o município de Joinville, nós temos, na verdade, o município de Blumenau, nós temos o município de São José, o município da Grande Florianópolis, Criciúma e Chapecó. Mas o programa, na verdade, ele prevê o trabalho com 7 entidades executoras em cada estado. E no caso, a Cooper Rio Novo de Corupá e a Cooper Ban de Massaranduba vão passar a vender banana para essas entidades e municípios. O grande objetivo, na verdade, é que essas cooperativas sejam trabalhadas, a sua gestão, no sentido delas estar habilitadas para participar das chamadas públicas, né, que é o processo, na verdade, legal, que passa para a venda dos produtos, que é um pré-requisito para vender os produtos para alimentação escolar, não é? E, então, o grande objetivo é a melhoria dessa, adequar essa gestão, então, a melhoria dessa gestão para venda dos produtos para alimentação escolar. O grande objetivo deste programa é trabalhar a gestão, a melhoria da gestão, né? E no sentido, assim, verificar também onde tem, na verdade, essa demanda, né? E no sentido, para verificar em que medida elas podem estar atendendo essas demandas que tem nos grandes municípios de Santa Catarina. Entrevistamos então a extensionista da IPAGRE na região de Joinville, Terezinha Hartmann, sobre o projeto Mais Gestão do MDA. Fique ligado no Panorama Regional. Panificação. A padaria da Sociedade de Apoio ao Menor Trabalhador, Sante, do município de Lages, produz 250 mil pães por mês, que são distribuídos nas escolas municipais de Lages, secretarias municipais e entidades filantrópicas. A produção diária varia de acordo, então, com a demanda. A ideia de fornecer pães para esses locais surgiu há 12 anos. A produção é realizada por uma equipe de 14 pessoas que produzem por turnos de trabalho. Nas segundas e terças-feiras, os pães são para as escolas e creches. Nos outros dias, são para as entidades filantrópicas. O pão distribuído é o daquele conhecido como pão para cachorro-quente, que é feito com massa doce e a durabilidade é de até 5 dias. As secretarias municipais então oferecem a matéria-prima e então o Sante fabrica os pães e com certeza então sai mais barato para o município do que comprar isso. E esse é um trabalho então desse projeto. Quem está coordenando é a Carmen Teresa Colombo. No local também são oferecidos cursos de padaria e confeitaria. O curso de inclusão produtiva é realizado 2 vezes por ano e dura aproximadamente 3 meses, onde qualquer pessoa pode fazer este curso e é gratuito. No curso, então, os alunos aprendem a contabilizar os custos de produção e ainda a higiene necessária e manipulação de alimentos. Ainda em parceria com o Senai, é realizado o curso do Pronatec. O Pronatec é aquele programa nacional de acesso ao ensino técnico para pessoas beneficiárias, então, da Bolsa Família, onde a duração desse curso é de 1 ano e os alunos, então, recebem vale transporte e alimentação. Eu acho que isso aí é uma ideia interessante que poderia ser estendida a todas as escolas rurais do município de Lages. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.